Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? É a mesma canção? Não é nada. Desculpa lá. Tu lês o meu nome do grupo, o nome da canção, é a mesma coisa que eu escolhi em cena há quatro, já não sei quanto tempo. Também, mas era uma coisa. É a mesma coisa que escolhias a música do Rui Veloso ao vivo e a mesma música do Rui Veloso em estúdio. E às vezes, quando é que eu escolhi o Rui Veloso ao vivo, eu escolhi o Rui Veloso Cabeças no Ar, por exemplo, o primeiro beijo. É grupo diferente. Mas é só o Rui Veloso Já vejo com a história do Capitão Romance, também foi buscar o Ornato Violeta, foi buscar não sei quem, mas já ouvimos aqui três vezes. Mas aí são grupos diferentes. Agora tu olhas, ali, o grupo e a música é o mesmo. Mas ali diz 2008, não diz? Não quero saber, não é que 2008. O nome da música não é 2008. Pois não, mas a versão é 2008. Caraças, mas estás a ler aquilo. Se tu olhas para o nome do grupo, olhas para o nome da canção, é a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que uma versão de 99 foi tão. Mas é o mesmo grupo, é a mesma coisa, é tudo igual. Não é nada, bem diferente. Tu olhas para ali e vais estar, quando fizer os recordes histórico artistas, vou meter mais um neste projeto. E vai repetir, porque a música é a mesma. Está injusto para com os outros nesta lista importante. Não, tu como também é a única que escolhi no dia 8 de setembro de 2012, na resposta à tua, vas a sonhar, Sara Sofia. Pronto. Quer dizer, ainda por cima, foi há menos meio ano, escolhi há 5 meses e fez ontem 5 meses, já é dia que é 9. Fez ontem precisamente 5 meses e tu escolhes isto agora. 5 meses, sim, 5 meses. Sim. Então, pronto, está mal. E não é, foi em que dia? Dia 8 de setembro? Sim, fez ontem. Até meio ano. Não é meio ano, 5 meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses. Até 6 meses. E depois? Então, e daqui até setembro não vão 7 meses, vão 6. Exatamente. Então, e daqui até agosto vão 2? Exatamente. Escolhes outra, que está mal. Também, eu escolho outra. Não, escolhes esta, já está. Não, eu já escolhi. Outra. Já estive a condicionar as minhas escolhas conforme as suas prioridades, agora tens de escolher esta. Não, eu escolho uma versão remix. Não, tens de escolher esta. Não, eu escolhi a minha conforme a tua. É repetida, mas foi a tua escolha. Seja ceguinho e não vejas as coisas à tua frente, a culpa é tua. Muda. Não mudas nada, que eu já escolhi a minha conforme a tua escolha. Hoje há 5 músicas. Não há 5, tens de escolher esta, que é para depois eu ter lógica para escolher a minha. Então eu escolhi uma música qualquer, sei lá. Não é música qualquer, tem que ser esta. Olha, pode ser a versão remix do Obrigado aos Meus Pais. Também dá para dançar. É mesmo, é Carlos Bonaparte, Obrigado aos Meus Pais, já passou aqui. Aliás, Carlos Bonaparte é o segundo artista mais ouvido aqui, mas essa é só uma música. Então, sei lá, é a versão remix do sei lá... É esta que escolheste. Fizeste a geneira, não quero saber. Agora a geneira está feita. Não, para mim é o Hamilton também pegou no Mercedes deles e espetou-se logo nos primeiros treinos. A geneira está feita, está feita. Não vai voltar atrás, não vai pegar no outro carro agora. Desculpa, para mim. Não, já escolheste esta, é esta que vai ser. Para mim, esta é uma versão diferente. Até pronto, se é uma versão diferente, vamos ouvir. Vamos lá ouvir então. Está pronto, está logo. Primeiro tens de explicar a coisa, não vamos nada ouvir. Ouvi agora aqui nos auscultadores da produção a dizer o ceguinho tem que explicar. Ah, tá bem. E tem que chegar para a frente e dizer bom dia, boa tarde. Agora não se esbota. Não se esbota. Chega para a frente. Olha, caros ouvintes, depois desta ensinação teatral tão tristemente realizada, quer dizer, ela foi bem ensaiada, foi bem realizada, não é? Não foi isso? Não é realizada, é tu escolhes músicas que não te passaram aqui. Está bem, mas a versão não passou aqui. Mas o grupo e o título é o mesmo. É a mesma coisa que o primeiro beijo. Lá está, achou o Rui Veloso, Cabeças no Ar, e eu acho que não leio. Pois não. Rui Veloso é uma coisa, Cabeças no Ar é outra. Ou vais dizer que sem no, e Caracol no, é a mesma no, coisa. No caso é o mesmo, porque ela é o único que canta. Aí é o único que canta. E quer dizer, música... O resto não interessa. Aquela música... Vai dizer que não interessa. Aquela música, essa ele canta. Quer dizer, vai dizer que o Michael Jackson, o Jackson 5, nas músicas que o Michael Jackson só cantava no Jackson 5, é a mesma coisa. Os outros não interessam. Andam lá a fazer feitiço, só coçar cabelo. Prefeito de escolhas é. É. Vai ter escolhas, está bem, está logo. Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo, bem. Então não é, é ao mesmo. A Beyoncé, Destiny Child, como a Beyoncé era quase a única que cantava Destiny Child, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cantou a mesma música, é a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Aí é diferente. É, Destiny Child é diferente. Sim, vamos lá, diz. Olha, já sei, pronto. Cumprimenta aí as coisas. É a versão do Lost, vamos ouvir a versão do Lost, do King of Newcastle. Sim. Fala aí, boa noite. Fala aí, boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, quer dizer que isto hoje é batalha. Isto, pois, e já aparece os jogos deste fim de semana. É que os escolhes tu, escolho eu. Hoje está em boa hora diferente. Mas atenção que isto é só esta semana. Isto não é cá. É isso. 3 da tarde, sábado, aqui na Rádio Antena Web. Depois podemos falar até às 6h30, 7h30. E o resumo da semana? Resumo da semana? Ah, bem, foi assim basicamente a semana mais longa da minha vida. Para terem a ideia, eu já não faço ideia há quanto tempo é que nós tivemos os últimos cores do escuro. Eu. Foi há 7 dias. Pois, a mim não me parece. Parece que foi para há quase um mês. Aí agora já está na semana, passou de 8 para 7 dias. Começa a segunda para ele e agora para ti uma semana já é um mês. Quase. Tens as noções um bocado. Tem 29 dias. Ah, uma semana tem 29 dias. Sim. E depois? Pronto, não foi assim uma semana assim muito. Enfim. Foi agitada, foi com alguns momentos interessantes, pela positiva. Uma semana desastrosa, por outro lado. Pronto, e uma semana bastante interessante também aqui na rádio, Antena Web. Pronto, é isso. Então vamos outra vez à música que nunca ouvimos aqui. É verdade. Nós nunca ouvimos esta versão, que é uma coisa que há que ter aqui em conta. Nós nunca ouvimos esta versão desta música. O grupo é o mesmo. Pronto, o grupo é o mesmo. O título da música é o mesmo. Mas a versão não é a mesma. Está bem. E ainda há grandes diferenças. Já ouviste a versão? Não. Ah, é aqui. Ainda há grandes diferenças. Ainda há grandes diferenças de uma versão para outra. Por isso é que eu também escolhi, porque há grandes diferenças. Bem, eu escolhi esta versão. Sabem, esta música, pronto, faz-me lembrar as minhas 9 cassetes de vídeo, como é lógico. Não é? Foi da primeira cassete. Eu acho que esta era a música número 10. Era número 10, já que, pronto, a 9 era Sixpence on Richard, 8 Mamma Mia, 7... Só para fazer um teste de memória. Mamma Mia? Sim, dos 18, a versão dos 18. Então não é Sixpence on Richard, é que isso me está a dizer não. Eu disse 9, está bem, pronto. Está a dizer o nome das músicas? Quer dizer, primeiro diz o nome do grupo e logo assim diz o nome da música. Eu pensei, pronto, que havia um grupo chamado Mamma Mia. Não, 9, Sixpence on Richard com Kiss Me, 8, Mamma Mia dos 18. Aí agora trocas a ordem, isto é conforme te apetece, se me dizes duas coisas seguidas em condições. Pronto, 9, Sixpence on Richard, Kiss Me, 8, 18, Mamma Mia, entre parênteses, cover for, ou melhor, cover dos ABBA, 7, Ricky Martin com Living in Love. Não dizia cover dos ABBA, ou ABBA cover, ou versão dos ABBA. Cover dos ABBA, tu não dizes três coisas seguidas em condições. Lá dizia cover dos ABBA, entre parênteses. Dizia? Está bem, eu aí dizia. 6, Celine Dion, My Heart Will Go On. 5, Jerry Arriwell, entre parênteses, A Spice Girls, fecha parênteses, pronto. Chicolatino. Não, Look At Me. Número 4, Whitney Houston, entre parênteses, falecida em 2012, fecha parênteses. Deu ouço para aí. My Love Is Your Love. Vou escolher uma música da Whitney. My Love Is Your Love. Então já te disse, eu posso escolher uma versão remix? Não, quero os projetos. Ah, pois. Número 3. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Há tempo que eu não sou um coitadinho. Por acaso, sim, é isso. Número 2. Por acaso, nada. Está aqui mal. Número 4, Backstreet Boys, I Want It That Way. Número 3, Whitney Houston com My Love Is Your Love. Número 2, Shania Twain com That Don't Impress Me Much. E número 1, Micaela com Erros de Amor. Entre parênteses, toda a gente os faz na vida. Isso veio na primeira emissão dos Colhões. Ah, pois é. Vês que eu consigo dizer 4 coisas seguidas, direitinhas? Eu só ouvi 2. Só ouviste 2? Porque o voo estava surdo. Queres que eu diga outra vez? Não. E mais? E o que é que isso tem a ver com o projeto? Porque era a música número 10. Ah, tu disseste do 9 ao 1 para depois voltares ao 10. Exatamente. Ah, bem. Tu disseste uma coisa, segundo, três coisas seguidas. Se quiseres, posso continuar. A 11. Ah, pensei que ias ao 0. Não. A 11 é. Don't turn around. Assim, estás a tirar discurso a próximas ideias que tenhas para aqui. Tirada dessa cassete. Então, assim, não é mais rápido. 12 é as três mais rápido, estamos a quase 10 minutos e não disseste quase nada sobre o mundo. E a número 13 é Sometimes I Run the Britney Spears. Continua. Não é Sometimes I Run, é Sometimes. Eu acredito que tu me dizes. Entre parênteses. Não, Britney Spears, Sometimes. Não há entre parênteses. Entre parênteses inventaste tu. Exatamente. Ou já adivinhavas que a Whitney Houston ia morrer em 2012? Já. 14 era Jamiroquai com... Olha, era para escolher uma deles hoje. Mas não era essa. E o número 15, uma música que eu adorava muito, que era We're going to imitar dos Vengadores. Pronto. E era por aí. Depois a 19 repetia. A 18, aliás, repetia. A música do Six Pence and Richard, que eu esqueci-me que tinha gravado isso. Pus a música. Mas outra vez. Amor, já na altura era suficiente, coitadinho. Agora só mais um bocado. Na altura ainda tinha alguns. Ainda na altura ainda era. Coisas. Ora bem. Não, é assim, eu escolhi essa música, primeiro que faz lembrar as 19 cassetes de vídeo. Segundo, faz lembrar uma coisa que eu... Nós já falamos nisso na semana passada, e eu por acaso nem sequer sabia que íamos falar, porque estas coisas já foram há algum tempo. Falamos daquela coisa do... No meu tempo, quando eu escolhi esta música... Fiz um limão. Do Miguel Araújo, havia aquela ideia do... No meu tempo, não é? No meu tempo é que era, um bocadinho essa ideia. E é engraçado, porque esta versão, ela não está má. Mas não há melhor que a original. Mas mais até do que isso, é... Eu olho para trás, e não é porque não é aquela coisa do ser velho. Porque há músicas de agora que me ficam na cabeça. E há músicas de 2006, 2007 que eu estava a ouvi-las e estava a pensar, isto é espetacular. Sei lá, a Fundamental dos Pet Shop Boys, por exemplo. Aquela música do Gnarls Barkley, ou como é que se chama? Crazy! Foi um sexo caralho, se eu estou no Reino Unido. Sim, essa música foi muito fixe. E está a pensar muito na VH1. Tal como há músicas agora, como a Miracle da Céline Dion e a Parrain Mon Père, sei lá, a Love Me da Diana Matei, que são músicas que eu acho, para mim, são músicas que me ficam no ouvido e que eu gosto muito. São 2012, 2013. No mercado são todas 2012, pronto. Mas é assim, naquela altura, a percentagem de músicas que tinham este tipo de... Enfim, que me ficavam na cabeça, era muito maior. E há uma coisa que eu continuo a achar lamentável. E continuo a achar que foi uma perda para a televisão portuguesa. Não há. Não há nada que se iguale ao Instinto Sol Música. Aqui em Portugal, o Instinto Sol Música continua em grande em Espanha. Mas aqui em Portugal, o Sol Música acabou em 2003. Ou melhor, ele acabou em 2005 pela Pluricanal, antes de ser comprada pela TV Cabo. Era uma empresa que fornecia também em Leiria e por aí. Pronto, e acabou então em 2005. Mas o Sol Portugal é em 2003, que nessa altura, o 2005, já era a versão espanhola do Sol Música. Sinceramente, foi uma perda irrecuperável. Não há ainda hoje nada que se iguale, nem sequer que se aproxime ao Sol Música. Nem os 20 canais da MTV? Não, nenhum deles. Nem a MTV Portugal, tampouco. Esse então... Pronto, mas... Não, é assim... E esta música também passava lá no... Por acaso gravei na MTV, mas esta música passava também na Sol Música. Eu lembro. Não, não passava tantas vezes, mas lembro-me de passar. E quer dizer... faz lembrar no meu tempo, não é? E esta versão transporta-me para uma outra questão, que é, de repente, parece que eu não fui o único a sentir no meu tempo. Porque, de repente, começo a ver constantemente versões de músicas... Mas eu até acho que já é um exagero. Eu quase que... Sei lá, basta pegar no álbum dos Amor Eletra, por exemplo. Que tem um tema dos originais. Já uma banda versões. Já entrevistei a Marisa Lis, mas isto não quer dizer que não tenha opiniões desfavoráveis ao grupo. Até porque são deixadas a fazer entrevistas. Uma vez, banda de versões e de pimba disfarçado. Eu gosto muito de deixar as minhas críticas. Se eu não posso criticar quem entrevisto, deixar de fazer entrevistas. Entrevistava o Zé Plágico, assim. Já estou a criticá-lo, já aproveitava a deixa e criticava-o pessoalmente. Ah, mas pronto. Mas como estava a dizer, e de repente parece que não foi o único a pensar assim, ou seja, começam a surgir versões até das próprias bandas, até dos próprios grupos, eles próprios começam a fazer versões de músicas que já gravaram, e se é verdade que isso não é novo, é verdade também que isto ganhou um aglomerado de adeptos muito grande, quer de lá de cá público, quer de lá de lá artista, e que foi realmente uma coisa impressionante. Parece que agora já se está a perder isso um bocadinho, ainda bem. Parece que agora já está a voltar aos temas originais. Nem todos bons, é um facto, mas há aí projetos muito interessantes. Preparem-se não... que em março vai haver novo álbum por aí. Um mundo pequenino. É verdade. Mas não digo quem é. Eu também não. Primeiro vamos comer um bacalhau, depois é que eu digo quem é. Telefonei à Ana, então. Ah. Olá, Ana, quer comer um bacalhau. Há dias encontrei no Facebook uma miúda de 12 anos que se chamava Asdrubelina Bacalhau. Soubeste aquela mexicana que foi mãe aos 9? Aos 9, eu sei. Ah, aquilo que eu não sei, eu não sei. A mãe nova que eu tinha conhecimento tinha sido em Espanha há uns anos, uma de 11. Ah, mas já houve. Foi a mulher. Eu disse que tive conhecimento, não disse que foi a mãe nova de sempre. 9 anos? Eu às vezes ainda penso. Então, mas, 9 anos. Mas era uma coisa, mas tu viste a notícia, não? Não, só sei que é. É que aquilo que eu percebi. E o pai tem que ir, 10? Tem 17. 17? É verdade. Agora está-se a preparar pela polícia. Pensei que tinha sido, que era mais ou menos a idade. Não, mas uma coisa que eu, entretanto, até uma pessoa do México também me confirmou, que eles tinham uma relação. Tinham uma relação e tiveram, assim, ela não teve a ideia de ter o filho, a ideia não era essa, mas envolveram-se sexualmente. Sabes como? Quer dizer... Uma das coisas que eu aprendi esta semana, também tem muita coisa para contar, mas vai na segunda intervenção. Uma das coisas que eu aprendi esta semana é que a regra social, o que é socialmente aceito, é que numa relação entre duas pessoas, o que é socialmente aceito é que a pessoa mais nova tenha, no mínimo, metade da idade da mais velha, mais 8 anos. Sabias essa? Fiquei a saber. Como é que é? Pus-me logo a fazer contas a ver se dava com o que tu sabes. Pronto. Mas que tenha no mínimo, como é que é? Metade da idade do mais velho, mais 8 anos. Ora, que tu sabes, fez agora 20. Só para o ano é que dava. Quando eu fizesse 26, era 21. Porque metade de 26 é 13, mais 8, 21. Nem agora seria aceito. Vê lá. É os anos já foi. Pois, é... Ora, sempre preocupasse com isso. Olha, tu também estava mal. Eu, quando tinha 21, deixa cá ver. Metade de 21 é 10,5. Ah, não é nada. É 10,5, é. 10,5. Mais 8 é dava... 11 mais 8 dá 19. Dá 19. Ora, eu namorava com uma que tinha 17. Já era caminoso também. Era. Mas pronto. E depois repeti o ato, porque eu tinha 22, namorei com uma... Repetiste o ato? Não preciso saber. Não, depois comecei aos quase 22, comecei a namorar com uma que tinha... Ia fazer 18, pronto. 22, 18. 19, não dá. Não. És criminoso também. Para a sociedade és um criminoso, não és aceito socialmente. Mas tu és mais do que eu. Porque tu ainda agora não dá. Eu já dava a partir de agora. Agora já dá. Agora não dá, só para lá. E daí não espera-se sei. Por dia de abril de 2014. Dá. Chega agora, tenho 26. Ah, 4 anos. 26. Ah, pois sim. Enfim, dá bem, pronto. Isso é que é importante. Sim, pronto, e então, mas só mesmo para fechar o parênteses. Ou seja, eles não tinham planeado ter um filho, mas planearam a relação. Envolvimento sexual. Também, não vá. E a miúda, agora pronto, claro que eles entendem que a miúda não sabe nada do assunto e vão procurar o rapaz. Quando vamos à primária. Vamos lá. Não, mas é isso. Então, eu escolhi esta música por isso mesmo, porque é uma versão de uma música que nós aqui conhecemos. É uma. Uma homenagem ao meu tempo, uma homenagem àquela era que eu acho que já passou de fazer versões das músicas mais antigas. Já passou pelo menos de uma versão do ritmo tão acelerado, que era uma altura em 2010 era um exagero. 2010, 2011 que era um exagero. Agora, vá lá, parece que as pessoas já voltaram à criatividade. Mas pensas que as versões há de agora? Músicas, até o Elvis fazia versões. Não, eu não estou a dizer isso, eu não estou a dizer que não há, percebes? Mas estou a dizer que de repente, em 2010 e 2011, houve aí um movimento enorme. Percebes? Houve um movimento muito, muito grande de versões. Quer dizer, de repente, isto surgiu assim uma quantidade enorme de versões num ano, percebes? Que não era normal. Isso. Na tua perspectiva, poderá estar um bocado intrujada. Está bem. Aí de começar, eu vou começar a fazer a contagem das versões, sei lá. Tenho que ver se arranjei uma forma... De mostrar que não estou errado. E mais? Nem que seja preciso aldrabar algum dado, mas pronto. Mas vamos à música então. Ah, é isso? Vamos à música. Manda, acho que a canção número 1 intérprete. Como é que se chama? Como é que se chama? A música é dele, eu é que tenho de dizer o nome. Canção número 1. Canção número 1. Intérprete. Wendell Project. Título: King of My Castle. Então, mas como é que é isto? Entendemos? Era para a gente desejar ao mesmo tempo. Uma música que já passou aqui, dia 8 de setembro de 2012. Mas ninguém ouviu essa emissão, por isso. Versão, entre parênteses, versão 2008. Orquestração, 2008, Krasman. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trestle. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trestle. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you. Of you. Que eu vi. Bem, com a história, bem, a melodia é diferente, a melodia é diferente, lá, lá, lá. O grupo foi o mesmo e aquele alguém que mexeu no carro. O grupo foi o mesmo. O grupo foi o mesmo, mas com o style. É, com style, com style. A verdade é. A verdade. Tinha bozinha, cozinha, tinha bozinha, cozinha, tinha bozinha, tinha bozinha, tinha bozinha, tinha bozinha, tinha bozinha, tinha bozinha, tinha bozinha. Estava a cantar em sul coreano. E os outros dois feitos camelos a olhar para ti e a ver que figura é esta. Ora bem, esta semana teve episódios curiosos. Bom, bom, bom, bom. Comecemos por sábado, já depois da nossa gravação, antes da publicação da mesma emissão, e tudo mais terminado em um. E outro. Comecei a chorar muito, muito, porque Cabo Verde ficou fora da taça das nações. Já, mano, que futebol, os Cabo Verde perdeu com os Gana, 2-0, uma roubalheira. Não, não foi roubalheira, o guarda-redes é que fundou muito e pronto, olha o que é. E Cabo Verde não estava com Gana de ganhar. Mas é bem feito que o Gana também perdeu na meia-final. A final é o jogo mais esperado. A gente sabia que ia ser Burkina Faso, Nigéria. Toda a gente previa que ia ser esse jogo. Bem, a sério? É. E era fixe que o Burkina Faso ganhou. Eu para cá estava na ideia que a Gana ia chegar à final. Mas não chegou. Perdeu com os Burkinas. E agora? A Gana é a África do Sul, mano. E a Nigéria espetou 4-1 ali. Eu sei, 4-1. Ah, tu sabes, não sabes umas coisas. O Gana, mal. A peça é que o Gana possa chegar com os África do Sul, mal. África do Sul, coitadinho. A África do Sul é para organizar torneios, não é para ganhar jogos. Está bem, mas olha o desastre que estava a ser as assistências. No domingo, E agora na pior. Pois... No domingo. Ah, besta. No domingo. Houve Super Bowl. E o Carlos pergunta o quê? É a final do futebol americano. Ah! Ah! Em que os San Francisco 49ers, sim, pois, perderam com os. Agora já não sei o nome, não era. Baltimore Ravens. É isso, 34-31. É isso. Há um intervalo para variar uma atuação. Aparece lá a Beyoncé. E ela estava a cantar, e eu estava sozinho na sala a ver os jogos, para aí 2 da manhã, uma e tal, não sei. E eu penso, não sei sempre qual música é que foi, mas uma música que ela estava a cantar e eu a pensar, isto, gostam de fazer surpresas, ainda apareciam lá a Michelle e a não sei quantas, a Kelly, e voltavam já essa Michelle. Passado 2 minutos, aparece uma de cada lado e depois lá a cantar, ah, não sei, galera, não foi essa, mas foi outra qualquer. Já que não vês as notícias. Já sabia, era. Pois, já sabia que elas iam voltar. Não sabia, realmente. Elas não voltaram, ela foi só para aquela atuação. Não, mas elas lançaram uma música. Não sei onde é que viste isso, mas está bem. Tenho aqui a música comigo. Ah, é daquelas. Elas juntaram-se para gravar um tema e em princípio iam gravar um álbum. Sim, eu concordo. Ora bem, esse episódio foi. Esse episódio foi giro. Mas é finichado. Sim. Depois, na segunda-feira, aconteceu alguma coisa que não lembro foi. Mas... o que é que houve na segunda? Eu sabia que vinha assim, que dizer alguma coisa sobre segunda-feira. Quarto! Foi nada. Não. Não sei. Sei que na quarta. Poucos dias depois de ter. Já sei o que é que foi na segunda! Ah, me parecia, conhecia isso. Voltou a Fórmula 1. O início dos treinos em Jerez de la Frontera, em Espanha. Tens visto no trabalho com que os Mercedes andam a disputar. Sim. Mas tens visto o nosso Ricardo Santos? Ah, não. Ui. É, já até melhor. Décimo primeiro. Tá bom, então, ficou em quarto no outro. Assim, décimo primeiro. É, fixe. O gajo anda bem. Bem, na segunda-feira vão lá ver o Fórmula 1. Lá vai começar a doença. Parece que já começaram os treinos e a espetar e se incêndios. E não tinha um Ferrari incêndio. Pois foi. O Dan La Rosa. Na quarta, e porque eles andam a ouvir a Antena Web, 3 dias depois de ter sido publicada, embora com alguém errado, ou Conversas Aleatórias domingo, 3 dias depois, foi publicado na RTP Memória, reestreia, se é que essa palavra existe, reestreia o Alves dos Reis. Ah. 3 dias depois de termos falado sobre ele no Conversas de Leitores. Ora, obviamente que a RTP, e faço o favor de dizer isto publicamente, a RTP baseou-se no programa da Antena Web para recuperar a série do Arthur Virgílio Alves dos Reis. Portanto, chama pouca vergonha. Está curioso, mas as coincidências ao longo de todo este tempo. Há muito não, tempo. Mais curioso é o chegar para a frente. Não, é isso, e ele abrir a porta. Não, não quero. Não te lembras quando foi da cena do Pop-Pop Video, uma semana depois o que é que mostrei o Pop-Pop Video, não é? Mais curioso ainda é Alves dos Reis ter regressado na mesma semana em que começa a época dos treinos da Fórmula 1. Mas isto, a explicação da última frase que eu acabei de preferir, será feita num programa devidamente daqui a uns tempos. Ora bom. Fica o suspense. Mas é bom ter o Alves dos Reis poucos dias depois de ter acabado a Gabriela, porque é ali na mesma época. E assim já tenho mais um concomitante todos os dias, porque aquilo é diário. É às 9:20 na RTP Memória. E eu vou fazer publicidade aos outros. Pouca vergonha. Ora bom. Mais engraçado foi eu ter feito um bocado. Ter seguido um bocado o rumo do Oscar Alhinho. Porque voltei. Então. Voltei a cassetes de vídeo. E falaste nelas, e eu vou falar também. Voltei a cassetes de vídeo para ver uma coisa chamada Luta Livre Americana. Nos tempos em que eu ia aqui. Com o Tatanka, com o Undertaker, com o Bam Bam Bigelow, os Bushwalkers, o Yokozuna, o Shawn Michaels, sei que era, o Razor Ramon, El Matador. Isso não é. Papa Shang. Isso não é wrestling? Sim. Eu estou a dizer os homens que apareciam lá. Eu gostava do Tatanka. O Undertaker era fixe com o caixão. E depois havia uma altura que ele nem mostrava os olhos. Não fazia assim umas coisas esquisitas e tal. Voltei a ver o wrestling. Isso dava na TV, madrugada. Dava na 1 ao sábado, ao meio-dia e meia, que era quando toda a gente via. Ah, não sei. Ou ao meio-dia, por aí. Boa noite. Além disso, isso começou por causa de um jogo na terça à noite, em que a Sport TV leu um mail meu e no intervalo teve a dar o wrestling. E então eu lembrei-me, amanhã vou ver. Deu um mail teu. Sim, já não é a primeira vez. Sabes o que é, né, Gael? Sabes? Ah, veja lá. Sei. O que é? É o campeonato de. Acho que é japonês ou de hockey patins. Não, hockey no gelo, desculpa. Enganei-me. Campeonato norte-americano de hockey no gelo. É isso, é. Estados Unidos e Canadá. Não, é isso, acho que eu estava a pensar no NHQ. Mas já falei aqui dos New Jersey Devils, que têm uma antena parabólica em frente à minha casa com NJT. Que foram eles que jogaram na terça. Por isso é que eu mandei mail, por isso é que eles leram. Contra os New York Rangers. E ganhámos 3-1 e o resto é conversa. Já não interessa mais, não. É, interessa sim explicar que, recuando aos meus tempos de cassetes de vídeo, embora esta não esteja incluída, eu também recuo a uma famosa aula de educação visual. Já não sei se foi no. Acho que foi no 7º ano. Portanto, ainda não era já a minha turma. Em que, em vez de nós levar, o professor dava a oportunidade de nós levarmos para a nossa CDs música e colocarmos lá no aparelho enquanto estávamos a fazer os nossos trabalhos manuais em educação visual, ou desenhar, ou pintar, ou o que é que fosse. Mas há um dia em que, sem CD, ele coloca rádio e há uma frase que ele disse que nunca mais me esqueço. Até eu lembro do gesto dele, estás a ver como é que ele fez? Fez assim. Foi na escola lá de cima, que hoje é Dom Pedro. Sabias que a Maria João abriu o ascendente deste Dom Pedro? A atriz? Não. Ficaste a saber? Não, não ando a ver a RTP1. Como é que sabes? Já falamos aqui na semana passada. Tu só soube nesta terça? Como é que falamos aqui na semana passada? Mas já falamos na semana passada do programa. Ah! É o que tu pensas que és. É o nome do programa? Eu sei. Quando andava aqui nesta escola de Dom Pedro, na altura não era Dom Pedro, mas fazemos conta, e ele disse: creio que ouvir rádio é muito mais agradável que ouvir um CD, porque nunca se sabe que música é que vem a seguir. E aquilo ficou. Os outros não ligaram para ouvir alguém disse, mas eu fiquei bem lá, já na altura tinha um bocado de tendência e depois gostava de estar a tentar as coisas de rádio, de música e tal. E eu fixei aquela frase. Ora, muitos anos depois, eu pensei a mesma coisa quando me ponho a ouvir a VH1 Classic. Muito. Estás a rir? Não, continua. Porque a maior parte das vezes a preferência quando só uma coisa é programas já feitos e a maioria da rádio antena web em que, se não sei, mas na maioria deles sem ideia o que é que vem a seguir. Mas quando ponho a ver canais de televisão eu não mando na ordem deles. E a VH1 Classic no outro dia fez-me recuperar, no outro dia, já foi há uns meses, fez-me recuperar uma música que eu já não escutava há algum tempo, mas isto teve a particularidade, pegando em palavra que o Carlos usa muito, de mostrar um vídeo que ou eu nunca tinha visto. Um vídeo? Vídeo. Ou eu nunca tinha visto, ou então já tinha visto uma ou duas vezes e não me lembrava. Tu lembras-te de uma DJ britânica, por acaso? Não sei onde é que ela nasceu, mas já sabia. Chamada Sonic. Não me lembro. Não te lembras? Claro que não me lembro. Não, tu não me lembro. Eu disse, então não me lembro. Exatamente, a frase não me lembro quer dizer que não. Não, disse. Não, lembro. Não. Perguntei. Calma. Como é que ela nasceu? Em Londres. Londres! Na parte norte, em Crouch End. 44 anos. A Sonic lançou uma música em 1998 cujo primeiro vídeo. Quer dizer, eu vou começar por um segundo. É o Wish Feel So Good. Sim. O segundo vídeo foi um maior sucesso, em que eu não lembro que ela estava num bar e aparecia lá a fazer umas coisas e tal, não sei o quê. Mas o que tem passado no VH1 Classic, que tem passado na altura, eu vi, não voltei a ver, é o primeiro, que é quase a imitar no meio de uma floresta, homens e mulheres ali, e alguns juntinhos aos outros e tal, mas chama a partes muito bem conseguidas de dança, coreografias. E eu ponho-me a pensar, quando vi aquilo, aquele vídeo não teve sucesso, depois eles fizeram um segundo, e a partir do segundo é que se lançou para um sucesso em várias tabelas de singles. A partir do segundo vídeo, eu a pensar, o primeiro, uma coisa simples, ali no meio da floresta, uns ali, uns com os outros e tal, e a dançar, apareciam os meus rapazes, as minhas raparigas, e eu ponho-me a pensar, só só o, os grandes, as grandes produções, que aquilo nota-se já houve outra produção, não é? É que, tem, é que lança para o sucesso. Mas mais do que isto, esta música, além de responder ao género, há lá uma parte que me faz... Não sei explicar. Eu quando voltei a ouvir aquela música, eu estava no meu quarto, eu lembro. Foi de tarde, não sei que dia da semana, mas foi de tarde. Há certas partes da música que quase me faz transportar para, não é para outro mundo, mas para um estado mais bonito, um estado mais calmo, apesar de ser uma música tão distinta. Sobretudo aquele E a própria voz dela, era isso que eu ouvi falar, a própria voz dela. And the last words take me high, quando faz aquela parte, não, não sei, não sei explicar. Mas aquilo ali, porque a voz dela não. A voz dela não te estranha. Mas é estranha, mas eu gosto. Faz-me sentir. Olha, é o título da música, It Feels So Good, faz-me sentir bem. E eu quando vi aquela música, já nem sequer me lembrava dela e nem sequer conhecia o vídeo. Mas agora aqui uma crítica. Tu dizes que, ah, e tal, não sei o que é que vem, mas faço-me ideia do que é que pode vir a seguir. Os programas. Tu só andas a ouvir programas meus, de certeza. Não, se eu ouvir os meus, já tenho a ver o que é que vem. Ah, pronto, aí já a gente já faz uma ideia, aí já percebo. Não. A rádio é uma rádio tão diversa. Oh, Zequinha, como é que você gostou de dizer? Eu não sou. Quero. Mas eu não. Está bem. Mas esta música é estranho, não sei explicar, porque já há muito tempo não ouvi, depois quando ouvi, esse é o título e Feeling So Good, isto faz-me sentir bem. Até certas partes, não sei porquê. Eu já não sei quando é que isto foi. Certas partes até criava uma certa emoção quando nas. Sim. Era no refrão. When I do my love. You do everything you know. Oh, baby. E depois era uma mistura de sentir bem com certas partes que quase que assustavam, como o Firestarter dos Prodigy, que acho que já passou aqui. E é uma sensação, uma mistura de sensações muito interessantes, suficientes para ser motivo para escolher o Sonic Kids Feel So Good, além de, como é óbvio, fazer lembrar tempos de só música e MTV quando dava música. Na Via de Chuar, não dava tanto isto. Não. Não, a Via Witch sempre foi mais antiga. Sempre foi a música mais antiga. Exato. Video Witch 1. Só me lembro, se calhar, mais de ouvir assim mais atual, era Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing. Não é My Love Don't Cost a Thing? É Love Don't Cost a Thing. My End Printers. A canção número 2, interpretada pela Sony, que tem o título It Feels So Good, faz parte do álbum Hear My Cry. Olha lá, já pensei que foi para ser para chorar. O álbum quer dizer Ouve o Meu Choro. Já agora, a música também está integrada na Mítico Atena Now, volume 3, CD2, faixa número 9. Let Me Hold. O single anterior da Sony foi em 1985. É o que diz aqui. Lançada em 98 no Reino Unido e só em 2000, dia 4 de janeiro, dia da rádio, isto foi 10 anos antes, por isso é que eu escolhi esta música, só descobri agora. Este single foi lançado internacionalmente precisamente 10 anos antes do lançamento da rádio Antena Web, 4 de janeiro de 2000. Por isso é que eu escolhi essa data? Lá está. Quer dizer que o segundo vídeo já é de 2000 e o primeiro de 98. Calculo eu. A verdade é que vamos ouvir a Sonic com isto. Sabe tão bem estar aqui ao teu lado, bom, entre parênteses. Bom. Que é o Põe. Ai, o Sonic. agora vou ficar ali e riam-se, que é até piada. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I just totally wanna find. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so. Pronto, acabamos de ouvir a música It Feels So Good da Sonic. Pois não estou a conseguir música. Agora vamos ouvir um muito guru. Um guru da rádio, sim, um guru da música. O Gandhi cá do sítio. Yeah. Gorbachev's Project. Foi em 2008 que pegaram numa música da década de 80 e fizeram Infinity. Infinity parecia um ataque de Mortal Kombat. Infinity. Ah, sei. Pois eu vi ontem, claro que eu sei. Essa música. Eu escolhi essa música porque. Há uma altura. Eu acho que é uma altura em que a música esteve realmente em crise. Em termos de qualidade. Aquilo para ti está sempre em crise. Não, para ti tudo está em crise para toda a hora. Não, não. Sim, o que é que hoje não está em crise? É a crise económica, é a crise de valores, é a crise de produções musicais. É não, hoje não, não, para ti é tudo. Hoje não. Não, hoje, não. Diz hoje, uma coisa que não esteja em crise. A nossa relação. Pronto. Mas outra coisa. E a Rádio Antena Web também não está em crise. Ah, dá bem. Pronto, outra coisa fora daqui. Uma coisa que não esteja em crise. Diz? Não, diz. Uma coisa que não esteja em crise. Que não esteja em crise. Diz? Olha, o poder económico em Angola. Aí. Não é? E porquê é que a música esteve em crise não sei quando? Então porque era só samples, pá, eu tenho aqui samples de músicas da Lady Gaga, encontrei as aí na net. Era só, tu ouves meia dúzia, era só, o resto não interessa. Não, não. Essas perspectivas limitadas, determinadas pessoas fazem rádio. Não era só meia dúzia, eu ouvia, eu tinha que ouvir música. Porque eu adoro música, eu tinha que ouvir música. Era a minha companhia quando estava a fazer comentários nos fotologos e não sei o quê. Era a minha companhia. E eu baixava música. Já havia sempre um Lady Gaga há 4 anos? Então não havia. Ah, bem. Então eu descobri a música de Just Dance, acho que saiu bacana em 2009. E eu vim a descobrir que tinha os samples já desde princípios de 2008. E não é só isso, repara uma coisa, as músicas, assim, não me digo todas, mas aquelas que mais fizeram sucesso, a Give Me More de Britney Spears, o que é? Um sample, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, é só isso. A batida também é mais ou menos a mesma coisa, muito pouco também. Umbrella, olha, essa outra que eu também tinha aí o sample, eu tenho para aí o sample. O sample é um conjunto de samples, aquilo tem várias batidas. Ou seja, tem com mais pratos, com menos pratos, tem com mais um... talheres, mais uma faca, pum, pum. Aquilo é... pum, pão, pum, pum, pum. Aquilo também tem pum, pum, pão, pum, pum, pum. Ou seja, tem vários parecidos. Tem vários parecidos, pronto. E basicamente, eu tenho isso ainda tenho aí, as duas. What the freak, então? Ou seja, estava-se a chegar ao ponto em qualquer porcaria virava sucesso. E a música Maniator da Nelly Furtado até assusta o medo, meu Deus. E no entanto fez-me fazer um esforço para cantar, sei lá. Ao bocado falámos da Whitney Houston, Destiny Child por causa do Super Bowl e da Whitney por causa do teu da cassete que caminhavas, que eu vi da mesma emissão que eu escolhi o Under Project e King of My Castle. Escolhi Whitney Houston e Destiny Child a seguir. Ah pá, isto é, então eles lá não me ouviram. Ah, isto é, não. Não se ouviram até não é. É engraçado estas coincidências. E mais. Pronto. E aquilo avaliou uma altura. Mind up, it's not right, but it's okay. Eu acho que a semana deixei-te uma indireta, mas não entendeste. Sim. Não entendeste, não reparaste. E depois mostro. E não final. Não final. Pois agora fiquei curioso. Sobre uma música da Whitney Houston. Mais. Pronto, e então, portanto, houve aquela fase e de repente as coisas começaram a melhorar quando aparecem duas músicas. Que foram? Live Your Life, da T.I. com Rihanna. Correndo mais uma vez a um sample, como só poderia ser. Maya, Maya, Live Your Life, Mas pronto, lá, a música está toda gira. Mas isso também é um sample com a diferença para outros. Mas não é só o sample, é só o que originou a melodia. mas não interessa, tem sempre. Depois, não. Só porque tu gostas, já desculpas. Não é assim, não, a gente tem que ser imparcial. Não, não é assim. A gente tem que fazer uma análise. Houve uma coisa. Não, eu, mas a gente tem que ser... Eu adoro... E que é isso? 19 coisas. Sim. Eu adoro a música da... A Give Me More, de Britney Spears. Gosto da música, adoro aquela música. Acho que está excelente, mas não posso dizer que é uma obra de arte, nem que é uma música, porque para mim não é uma música. Gosto daquilo, gosto daqueles sons, mas aquilo não é uma música. É uma repetição, é um loop de samples. Pronto, para mim, sei lá. E há outras coisas em que ela tem uma. Na Piece of Me tem uma música que. Pum. Tipo, uma galinha a fazer ritmo. Coisas estúpidas, pronto. Na minha opinião. Mas é assim, a verdade é que de repente aparece a Infinity, que é mais uma que também se baseia em samples, sem surpresa. A música é todo o tempo a mesma. Pronto, só vai lá, tem ali a vozinha ali do lado do homenzinho lá. Mas fora isso, é também um sample. Só que foram duas músicas que ainda assim quebraram alguma rotina. Porquê? Porque tinham batida, sabes? Em vez daquelas batidas meias descoloradas que tu ouves e foi tirada da net, quase que adivinhas, percebes? E aquelas, não, tu sentes a profundidade de... E esta música então tem uma profundidade enorme. Esta música, quando está a mais de 48 capas, tem muita profundidade. E é daquelas coisas. Eu na altura ouvi esta música, eu não ouvi mais nada, só ouvi esta música. E faz lembrar no momento, sabes? Faz lembrar uma coisa, que era. Quando era sexta-feira à tarde, ou assim, quando chegava às vezes à casa da universidade, ou quando. Sabia que eu gostava muito, quando eu gostava muito do fim de semana. Agora para mim é igual, mas na altura eu gostava muito do fim de semana. Adorava-me, ou seja, muito simplesmente era aquela altura de fim de semana e eu sabia logo à sexta-feira à tarde que era fim de semana. E sentia aquilo tudo e vibrava aquilo. E punha aquela música, esta música um bocadinho para a alta, esta da Kim Akli, não sei o quê, punha isto tudo. E eu adorava estas músicas. Eu punha-me lá para o meu quarto a dançar, não sei o quê. Punha-me a fazer uma cena muito gira que eu gostava muito, que era. Pegar uma cena? Sim. Tipo assim, eu pegava numa bola daquelas redondas de Napa. Para bola redonda, pronto. Aquelas bolas de Napa. Não, assim, cobertas de Napa. E atirava contra a parede e depois tinha que apanhar a bola outra vez. E ao mesmo tempo que. Às vezes eu tomava balanço, estilo. A música era estilo. Eu tomava balanço e saltava, era assim maluco, pronto. Era chafrado? Sim. Na altura? Era uma forma de libertar as minhas energias. E já para não falar, quando eu às vezes saía, punha música nas alturas, então no verão era um espetáculo. No verão, 5, 6, ainda era tarde. Mas tarde mesmo, tarde, não é? Aliás, o sol só começava a bater em cheio. Na minha janela, por volta das 7h30. 7h30. E então, o que é que eu fazia? Às vezes, eu não ia de modas. Aquilo, deixava ali a música a tocar. E lá eu a correr pela casa fora. Que era uma coisa que eu adorava mesmo aquela casa. E eu então, aquilo que eu fazia muitas vezes era... Eu gostava tanto da casa. Que eu... Ou de pantufas, às vezes sem pantufas, porque estava calor, não era preciso. E andava lá a correr, na maior, na casa, de um lado para o outro. Mas sempre aos saltos na música, ao ritmo da música. Eu era. Ainda bem que eu nunca fui para a casa dos segredos. Se a minha casa fosse a casa, vocês vão ver as minhas figurazinhas ridículas. Mas era feliz. E faz lembrar precisamente dessa altura em que tinha esse ritmo, em que tinha. Bem, agora aqui vamos ouvir. Eu não vou ouvir a música, mas. Mas fazer as mesmas coisas enquanto não era música? Não. Okay. Não tenho a mesma privacidade, não tenho a mesma. Ah, eu vou-me embora. Não, não é isso. Não tenho o mesmo espaço, não tenho. Portanto, não tem piada. É. Não dá. A canção não ainda falta. Ah, isso. Não é a canção número 3 tem o título. Infinity. Intérprete. Goro Dolls Project. Não é Goro, Goro. É Goro. Orquestração. 2008 Craftsman. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Infinity. Infinity. is my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity. Take your time. Trust in me, and you will find. And time goes by so naturally while you receive infinity. Isto como hoje é outra vez Panatumpom. Desta vez é a última música, também não foi tanto nts. A próxima também não vai ser nts. Vai ser uma música que dentro do género é das mais harmoniosas. Já desde 2000, ano em que foi lançado. Portanto, há 13 anos. E ele vai agora a parte em que ele vai dizer 13 anos. 18 de julho de 2000 foi o dia do lançamento deste single. Ah! E 18 de julho de 2000? Sim. Há 13 anos? Ele sabe há 12 anos e meio. Ah! Sabe que quando é 12 anos e 7 meses, que já não é e meio, que já vem no 7 meses, arredonda-se para cima, não para baixo. Arredonda-se para cima, não interessa. É a mesma coisa. Há 13 anos. Quando esta música foi lançada, é a mesma coisa que a Antena Veste ter 7 meses e eu tenho um ano. Eu fiquei com esta música na cabeça. Mas comigo, um pouco não é um ano, é 7 meses. É harmoniosa, é romântica, é bonita e apela, sobretudo, a uma coisa que era isso que eu ia falar: à dança. Aliás, o próprio título diz isso. Isso, agora ainda não é 7 meses, é 6 meses e é. Então, o próprio título apela à dança, que é uma coisa que eu não sei fazer muito bem. E quando eu vi ontem as possíveis escolhas como respostas às prioridades aqui do Oscar, eu escolhi esta porque isto é uma 12 anos, é uma coisa 6 curiosa meses, porque dias. Eu gostava de saber dançar, mas não faço muito esforço, não me esforço por isso, assim que mas eu tento dançar bem, tento fazer algumas coisas com os passos e tal, só danço bem com o cão. Mas de resto, já houve certas alturas, certos bailes em que eu ficava sentado, também não me importava ficar com mestre e tal, em que eu ficava sentado a olhar porque dançar não era propriamente... E eu tenho que dizer, um baile foi Lost, não é? Mas... Eu estava aqui a pensar, há uns anos houve um baile em que eu dancei pela primeira vez, mas já não lembro com quem foi. Ah, eu dancei com uma rapariga chamada Inês. Um livro chamado Inês. Não, é a mesma rapariga, não dancei com livros. Para caraças, a primeira vez que eu dancei assim num baile, não me lembro com quem foi. Eu fui numa discoteca da música latina. Lembro que há 3 anos, a primeira vez que dancei na rua, foi numa festa popular. Foi com a... Estás feito moço, estás feito moço. Anos, ai. É assim, eu lembro que dancei. E ela não ficou lixada, ficou com os pés todos lixados porque o chinelo rebentou a meio da dança. Foi aquela beija, eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu. Yes? Pois podes. Bom, aliás, foi por causa, quando começou a música, pronto, é hoje que vou dançar. Eu gosto dessa música e dancei. E ela ficou sem chinelo, não tive pena nenhuma, bem feita. Só comigo era pior. Isto é, a gente quiser assim, como para os outros. Não, outros que são isto, não é que esta música também, que vamos ouvir, é uma versão de de uma obra-prima, um supra-sumo da música. Senhor, só para onde? Que faz reportar aos famosos arquivos que a Rádio Antena Web tem acesso graças ao seu estimado diretor Carlos Bonaparte e o Walter Valentina, com outras de música. Tem que ouvir. Não tens nada, ouves se quiseres, não tens que ouvir. think of Crosby. Cada um faz o que quiser. Quem sei que música é que foi. Quem é que ah, foi por causa do Domínio do Mundo, Sérgio Godinho. É uma produção de 1954. E ao bocado estavas a falar em samples. Isto também foi buscar. É quase uma versão. É baseada nesta música. Chamada Hernando's Hideaway. Tango. Intitulada no musical The Pajama Game. Escrito por Richard Adler e Jerry Wells e publicado em 1954. A letra desta música, o que é que descreve? Descreve um nightclub, estão a ver assim, uma discoteca assim noturna, secreto e escuro. Portanto, tudo o que seja para o caso. Ah, já sei porque é que também segui o teu rumo no outro dia. Porque fiz coisas olhos fechados. Fiquei ceguinho temporariamente. Que fiz? Foi quando fui dormir cheio os olhos e não via nada à frente. E esta melodia é baseada neste Hernando's Hideaway, claramente. Vem de 18 de julho de 2000. Apela à dança, ao tango, ao romântico. E com quem é que eu dancei naquele bairro? Olha só uma coisa que eu estava a que eu já agora faço aqui um parênteses. Abro parênteses. E digo que descobri há duas semanas que a música é aquela... Essa sample é da Enya. Ah, é? Já sabias isso? Já sabias isso? Não, e agora que esta te faz? Ah, sério, não sabias? É da Enya. Pois, mas o Ready or Not, o original não é deles. Pronto, mas o sample é da Enya. Pois, ainda bem que falaste nisso. Aconteceu outro momento curioso na... não sei se foi na quarta, se foi na quinta. Na VH1 Classic, mais uma vez. Já que tens reparado, tem sido o meu canal musical mais visto. Um canal que eu já não tenho. Passou Kill Me Softly de Fugees. Que não era essa. Não, passou Ready or Not. Não, passou Kill Me Softly. Sim, estavas a falar do Ready or Not. E eu estava com os meus pais e comentei. Esta música já passou nos colhões. E expliquei porquê, porque eu lembro que foi no dia 9 de novembro, dia que fazia, não sei se lembras desta história. O Can't Let Me Softly era a música que dava na rádio na altura que o meu avô morreu, e eu lembro de estar em casa dele poucos dias depois de morrer e estar a começar a cantar e depois pedir, não se canta porque. Não cantes porque não se canta em casas. Ah. Não sei se tens ideia dessa história. Já foi há dois anos e tal. Nós até fomos buscar a versão original, ou mesmo a original, que ainda era antes da Roberta Flack, sim. E eu comentei com eles. Esta música já passou nos colhões e foi logo no início. Agora estou a confirmar que foi no dia 9 de novembro. Tem lógica que era o dia. Coisa. Qual é a música que dá a seguir no. Na VH1 Classic? Music sounds better with you. Tum, tum, tum. Isto é prova que eles andam a ouvir a Antena Web. Porque. Qual foi a música que eu disse agora? O Kill Me Softly passou na sexta emissão. Ouve o que eu estou a dizer. O Kill Me Softly passou na sexta emissão. O Music Sounds Better With You passou há 6 emissões. É uma pouca vergonha isto! No dia 22 de dezembro, a última música, quando eu respondi ao Days Enchanté da Kate Bryan. E eu comecei-me a rir. Depois já não continuo a conversa a dizer que isto entrou nos colhões. Porque pensei que o que vem a seguir também já entrou nos colhões, certeza. E o que é que vem a seguir? Uma música do primeiro grupo, do primeiro artista que passou neste programa, Backstreet Boys. Eles andam a ouvir os colhões. Mas não foi o Shape of My Heart, foi o... Tell me why nothing... I want it that way. Isso. Ah! I want it that way. Música número 4 na minha primeira cassete de vídeo que já falei aqui hoje. Mas não foi o Shape of My Heart. Mas lá está, passou Backstreet Boys, que foram os artistas das duas primeiras músicas deste programa. Depois de ter passado uma música que passou na 6 emissão e há 6 emissões. Diz lá, eles andam no ano ouvido, isto não é processar a ver de Sócrates. Bom, é. Voltando à Debela, vamos ouvir a Debela Morgan com uma música que eu já expliquei aqui e não me consigo lembrar com quem é que lancei no Town Bible. Vou embora daqui. Esta música é que eu estou a pensar. Oh, come and dance with me, my baby. Go crazy. Não é fixe a música? Diz lá, tem que ser aqui. Dance with me. E foi quase a minha primeira. Se calhar foi mesmo, a minha primeira incursão de um estilo mais tango. Isto é uma mistura tango e dança. E gosto do título, dança comigo, baila para mim, mas isso é outro. Dança comigo, eu dou-te a rua, o sol e o mar. Essa música ganhou o festival, não ganhou? ganhou, pois ganhou. Foi a... A Deborah Morgan. Sofia Victoria. Chegou a número 8 no Billboard, hein? Já vistes? É de Detroit, Michigan, nos Estados Unidos da América. Tem, neste momento, 35 anos. E vamos... dizes tu que a, nossa, que a música que eu escolhi não era dançável? Não era dançável? Eu disse, não é tão tuntes, tuntes, tuntes como uma outra a primeira. Não é? Qual? A Infinity, não é? Mas lá está, tem a melodia. Ah, sim, tá bem. Que me fez lembrar desta do... Entrou num filme do ano passado chamado Musical Chairs, cadeiras musicais, que é o que esta faz também. Deve ter sido baseado, lá está, eles andam no ouvir ontem no ano, porque este filme foi baseado na cadeira em que o Oscar se senta. Portanto, vamos ouvir esta canção, dancem uns com os outros, sem romantismo, enquanto ouvimos as cadeiras musicais. Parece a Gaita que anda no Rio Ave quando joga em casa, no Estado dos Arcos. Por acaso já reparei que eles agora têm faz lembrar aquele adepto do Porto antigo. Agora? Foi, há quantos anos? Eu era miúdo e já... Quando estava na rádio eu ouvia-se... Meu pai já sabia, olha, o Rio Ave está a jogar. Era a outra que era o Rio Ave e era o Porto. Mas esse não era só o esse tocava mesmo música. Esse. Ainda aparece, mas agora é mais as modalidades. No hockey, no basquete, no hombre. Quer dizer, no basquete já não, porque eles não têm. Bem... Por acaso, o Porto não tem basquetebol agora? É sério, não. Na equipa de primeira divisão, não. Tem um projeto diferente, tem outro nome, já não sei. Dragão, não sei o que. Acontece. Caixa. Caixa é o nome do pavilhão. Portanto, vamos dançar uns com os outros. Dança comigo, que eu danço contigo. A menina dança. Com certeza. And the night has come. And the night is dark. I wanna snort. And the moon is the only. Certeza que é escolher. O que ouvimos agora, Devil and Morgan, também faz lembrar Dexter Morgan, uma grande série Dexter que estou à espera que regresse à Fox. Mais. Também tem a ver com música, tem. Fox. Fox, coisa. Já está abrindo. Falando lá sobre esta música, vai ser mais bonita toda, já ouvimos aqui. Eu não posso ter esta música. Então para quem é que a escolheste? Para visite. Os meus ouvintes vão perceber como é que a música se chama quando ela disser as palavras. Aí ainda por cima é a versão sem censura. É. É a versão pura. Acho muito bem, eu acho que este. Acho muito bem. I wanna talk. Ela passava assim nas rádios, eu não vi com censura. Está bem, está bem, está bem. Passava com censura na MTV não passava assim. Ah, na MTV. Nem havia chuan. Como é que eles faziam? Chega para aqui. Como é que eles faziam? Não sabes? Ah, uma brava coisa, sem coisa. Toma com aquela aqui. If you love me then, thank you. If you hate him then, you. Ainda ficou pior. Ficou Já apareceu outra do. Eu tenho para esta mulher uma paixão tão louca. De dia eu beijo na cara, à noite beijo na boca. Mas é que ele parecia mal, não é? Parecia mal. Isto foi uma vez só, estão a ver, numa festa católica, aliás, numa festa cristã. E o padre disse: olha, o senhor pode dizer os seus poemas à vontade. E a gente também aqui o disquinho com os seus poemas, mas isto não pode ser assim. Mas fez assim: vou arriscar aqui este bocadinho aqui do disco, para não ficar esta parte da boca, está a ver? Depois ela passa para a parte seguinte. Uma vez assim, lá ficou um caixa, pronto, está bem. Passa o resto do disco, não passa? Passa, sim senhor. Passa à altura da festa e tal, com as senhoras conservadoras. Eu sinto para esta mulher uma paixão tão louca, de dia beijando a cara, à noite. Zuc, zuc, zuc, zuc. O disco estava arriscado. Tanto essa do. Ainda é pior do que se tivesse lá a palavrinha. Pronto, é a vida. É que não é possível o nome do grupo, como se tivesse 20 dedos dentro do. Bem. É 20 Fingers, só não é? Ou não? Não, o nome do grupo é 20 Fingers. Pois. 20 dedos dentro de uma coisa pequenininha. Bem. Isso é em homenagem a ti, não é? Não é que eu tenha visto, não é? Mas espera-me. Uma catraia jeitosa disse-me há uns tempos. Que não era ceguinha. Para mim, se fosse ceguinha, não podia. Pois vocês têm outras maneiras de. Exatamente. Enfim. Quer dizer, eu é que estou a falar sobre música, tu não dizes nada. Ainda estou naquela, não é? Acho que não, estou a ouvir a música, ficamos assim. Então, mas porquê? Escolhi A porque é um retrato de da minha pessoa. E pronto, e identifico-me com essa música. Essa música foi das músicas mais estúpidas que eu vi até hoje. Ai, tu escolhes músicas estúpidas? É como a dança da lua. Lua. Exatamente. Ainda na minha vida. No entanto, esta música teve imenso sucesso. Eu acho que é preciso por isso, porque a música é tudo assim. Tem um riso. Vamos lá, a música só. É bonito. Coisa. É original. E faz também. Não sei o que é fazer. Naquela altura. Sim. Fazia-se muita. Também se fazia de vez em quando músicas dessas. Mas eu olho para esta música e eu consigo se calhar gostar mais desta do que de algumas que andam para aí 2010 e 2009. Que, para mim, consegue gostar desta música? Bem. Não é gostar, é achar piada. Menos mal. Ah, achar piada também. Achar piada é. É assim, não é porque quando fosse miúdo percebesse a letra, não era bem por aí, é mais, eu gostava mais da música até pelo riso. Por aquele riso. Por 20 fingers, eu não devia saber que era 20 dedos, caraças, que monstro que andou para aqui. pronto. E depois mais tarde vim então perceber qual é que era a coisa da música. Mas eu nunca ouvi a versão censurada. Eu até encontrei. Que é uma coisa engraçada, eu nunca ouvi a versão. O que ainda é mais esquisito é o protagonista disto, o homem que tinha. Bom, o que serviu de base para este título, tinha duas mulheres à volta. Esqueceram 20 dedos, eram 4 mãos. À volta do. Bem, podem ser dois homens. Cada um é que sabe da sua vida. Mas... podia ser uma mesma mulher também. Também. Ou dois incisos. O Miss Piranji e o Crispim do Alves dos Reis. Sim. Pronto. Não, mas é. Tu escolheste isto porquê? Olha, eu escolhi isto. Não, não é essa piada, eu escolhi esta música porque eu já vos disse aqui há uns tempos que ando muito numa de recordações e de coisas da minha infância e não sei o quê. Ah, foi também isso que eu segui o rumo do Carlos Bonaparte. Eu segui o rumo do Carlos Bonaparte muitas vezes esta semana. Quando eu entrei no wrestling foi também na onda das recordações. Sabes que, e ele tem ouvido o Storyteller. Sabes que há uma coisa que eu me lembro quando falas lá nisto do wrestling? Lembro-me da luta livre americana que dava, acho que era na RTP. Com o António Macedo e o Tarzan Taborda. Pronto, era então. Ao meio-dia, foi o que eu disse há bocado, ao meio-dia e meio. Era antes do jornal. Pois. Mas é isso que eu tenho lá, 4K7. Ah, ou seja, não tem nada a ver com o wrestling, não tem nada a ver com aquele wrestling. É isso! O luta livre americano é o wrestling, World Wrestling Federation. Com o Shawn Michaels, Tatanka, Undertaker. Anos 90? E a partir desta semana, por eu ter visto, já sei onde é que queria chegar ao falar no wrestling. 93, por aí. Ao falar no wrestling, poderia chegar a isso. A partir desta semana, além de Zé Seguinho, Carlos Bonaparte, Tobolhas. Não, Tobolhas, sou eu. O que é que faz mais? Mato Grosso e essa coisa toda. Também és o Kamala. Kamala? O Kamala era um dos lutadores lá que não sabia como é. Era burro, pá. Eu não sabia como é que se acabava o combate. Virava o homem ao contrário, punha-o de costas para cima em vez de ser de barriga para cima, para depois fazer o assentamento de espadas. E o Kamala ficava assim, e virava para o público, como é que é? Isto é burro, é o Kaki, pronto, partiu dois anos do Kamala. Mas ele era preto. Kamala, K-A-M-A-L-A. Não, estava a pensar no K de Carlos, o M de Manuel. Ah, estava quase lá. Estava. Mas a minha, ora, tentar também uma vez que eu escolhi a música. A minha designação é outra. A minha designação é o K de Carlos, M de Manuel, Bó de Bonaparte e A de Almeida. Cama boa. Ah, cama boa. Por isso é que. Pois, está bem, entendido. A cama boa, andam 20 dedos à volta da música. A tocar no teclado para meter a música a dar. Sim, e mais. É assim, eu ouvi esta música, saber esta música numa rádio. Eu, para mim, nós temos duas grandes perdas. No ano de 2003. Não, foi 2004. Foi a Rádio Cidade. Ah. A Rádio Cidade acabou para surgir a Cidade FM. Ainda me lembro. Deles muito... Pronto, agora fomos por aqui. Até sempre, não sei o quê e tal. E esta última música... O que é que acabou? A Rádio Cidade. Então, e o que é que existe? Cidade FM. Ah, é diferente? Então, já não somos brasileiros? Não, já há 8 anos. Oh, e o que é que eu sou a Rádio Cidade? 107.2. É, isso ainda se mantém. Mas. Mas é, e realmente aquilo, a rádio brasileira, realmente, eles despediram-se lá com todos com muitas saudades. Aquilo foi... E o que é, qual foi o tapé? A melhor pé? A perda foi só música. Pronto, foi só música. Foi antes? Não, só música foi em 2003. Pois. Por isso é que eu disse, 2003 era a música, 2004 Rádio Cidade. Então dizias, 2003 não sabem. E a comunicação em Portugal ficou muito mais pobre. Nós tínhamos dois meios muito eficientes de comunicação. Eficientes, não é porque fossem extremamente elaborados, que até nem eram, mas passavam bem a mensagem que se propunham. E pronto. De resto, não surgiu assim mais nenhum nome, surgiu a MTV, que é o espelho da imagem, só a MTV, não é nada. E acha você que tem a ver com isso? Tem a ver com a Rádio Cidade. Ah, com a Cidade. Tem a ver com a altura em que eles passavam a Decadence. Yeah, Decadence. E aparecia por um. Portanto, assim, depois um. Todo aquilo tudo cheio de flash, assim, de laser, cidade, da cadência. E tipo, às 10 e tal da noite, naquela altura em que 11 da noite, ah, sim senhor, já é uma horinha, Daqui a uma hora vou dormir que já é tarde. Exatamente. E só ficava até a meia-noite, uma da manhã, no máximo. Atenção! Quando? Quando? Não era fim de semana, não me conto muito. Agora, mas é aquela base. Eu lembro-me muitas vezes que me ia deitar e às vezes era o primeiro a deitar, porque às vezes ainda tinha a família desperta, mas eu gostava de me deitar com a família, ou seja, gostava de não adormecer sozinho. É muito estranho. Olha, eu não gostava de dormir de porta fechada. Não gostava de ser o último a adormecer. Embora gostasse de ser o primeiro a acordar, mas não gostava de ser o primeiro a adormecer. O último a adormecer. Não sei, gostava de estar sozinho em casa, mas depois começava a sentir a falta. Era muito estranho, sei lá. E pronto, e hoje sou assim como sou. Gosto muito de porta fechada, preferencialmente de dormir de porta fechada. Sou sempre o primeiro e o último a adormecer. Porta fechada. É assim, por acaso esta não costumo fechar porque como... Não, é que na música a seguir vou falar de porta fechada. Precisamente por aí. Pronto, e coisa e tal. Não, e esta música faz lembrar aquela altura de sábado à tarde, sabes, quando não tens mais nada para fazer. E depois há uma coisa também que me faz lembrar, que é o que eu já falei aqui, o top 10 da Rádio BTC2. O programa que eu fiz que durou mais tempo. Acho que por acaso me curioso com uma coisa. Nós... No Pop Hits da Best é o programa que está mais perto de chegar à edição 1000. Já viste? Vai na 832. Vai haver festa quando chegar ao 1000. Vai haver um jantar. Não, mas vai haver. Vamos ali haver... à Catraia. Vamos. Vamos. Vai haver ali um. Vai, vamos assinalar o facto da edição. Do primeiro programa chegar à edição número 1000. Claro que vai haver uma menção especial, não é? Que boa da nice, então. E mais? É isso, quer dizer, eu sinceramente na altura não fazia ideia. Eu acho que cheguei a ver esta música também uma vez no Top Mais. Isso não sei. Porque isto vendeu. É, naquelas coletâneas também faz lembrar aquelas coletâneas do Super Mix e não sei o quê. E o Dance Mania, que tu fez aquelas musiquinhas de dança que tu gostava, que a gente gostava, que apareciam assim, tipo, que a gente, havia algumas que até a gente ficava a conhecer a partir dos discos, mas havia outras que a gente, como é que é de explicar, já conhecia, e que de repente estava ali num disco, era a nossa mão, olha, num disco, numa cassete, quando não era assim, não é? Quando a gente pedia, olha, gravas, aquelas pessoas tinham CD e a gente não tinha, eu era assim, eu só tive CD, só tive leitura de CD aos meus 15 anos. Foi quando tive uma perda de CDs. Eu tinha um medo àquilo, uma coisa terrível. Sério, eu tinha um medo à leitura de CDs. E então, basicamente aquilo, como é que é explicar? Era aquela coisa, eu achava... muito novo, não. E então, mas antes de ter o teu CD, eu pedia às pessoas para me gravarem do CD para a cassete. Não sei se chegaste a fazer isso. Sim. Pronto. E então às vezes pedia, olha, grava-me. E a pessoa gravava o Super Mix. Então, vezes... Gravaram-me uma Red Hot Chili Peppers assim. CD do Red Hot Chili Peppers. Uma vez pegavam, uma vez, às vezes o que se fazia era gravar de cassete para cassete, de CD para cassete. Músicas para levar nas cassetes dentro do carro quando era by the way. Mais... Havia uma chamada By the Way, uns Red Hot. E quando era aquelas cassetes de música, quando era aquelas viagens mais longas que a gente levava assim cassetes para ouvir no carro com as músicas, era fixe. Por acaso nunca ouvimos lá essa música, mas eu lembro de ouvir da cidade lá o Decadence. Só em cassete já vem com 2 semanas atrás, mas eu não referi o motivo para o projeto. Ah, já, porque não foi gravado no dia em que era suposto, só foi gravado uma semana depois. Porque no dia em que era suposto, eu antes de sair de casa fui confirmar na cassete número 3 de áudio, não era de vídeo, era a faixa número 5. Ou 6, agora já não sei. Sim. Naquele dia, percebes? Naquele dia tinha visto antes de sair de casa. Mas como não vou passar uma semana, depois já me lembrei. Exato. A canção número 5 de hoje, vamos ouvir a seguir. dick, man. What in the world is that fucking thing? You need some fucking tweezers to put that little thing away. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. Eeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick, man. Pensar em mim. Pois sou eu que sou romântico. Sigo os signos. Quando estou contigo, e quando não estás, já não sei que fazer. Mas nem tudo é preto e branco. Quem és tu, amor? Eu já não sei mais de nós. E nestes 18 segundos fiz referência a todas as faixas de um CD que eu tenho aqui à frente da Diana. Ela é portuguesa ou brasileira? É portuguesa. É bem bonita, rapariga. Diana tem, e tem aspecto de brasileira. Ora bom, nós vamos ouvir uma música cujo conteúdo me faz lembrar uma coisa que tenho pensado nos últimos tempos, que é: os desejos físicos muitas vezes alteram o comportamento das pessoas e podem causar estragos que, não sendo eventualmente irreparáveis, são de difícil, como é que se diz, pá? Digestão. Se bem que este digestão ficou um bocado mal neste contexto. São de difícil compreensão por parte do trem e às vezes até por parte da própria pessoa que paras com a porta, que isso faz criar pneumonias. Já estou pneumónico. Às cabo da porta, assim, pá. Não, ela tem que fazer isso, não engorda. Disso, é. A própria pessoa às vezes faz coisas na altura não pensa muito bem e depois arrepende-se ou no passado 5 minutos ou às vezes passado 5 anos. A verdade é que esta música sempre foi um sucesso, uma das músicas que eu mais gostava a partir de 1998, foi quando surgiu. 19 de outubro, estou virado para 98. E a som? A 19 de outubro de 1998, do álbum, sim, Ladies and Gentlemen. Pronto, do álbum que foi lançado naquela. Pois, a canção de Tori. Pois, exatamente. Tendenas. Casos de amor. Vamos continuar aqui no ritmo. E o garçom. O senhor que canta isto. Conta de pagar. O senhor canta isto, nasceu, tal como a Sonic, nasceu em Londres. Londres! Tem que ser, Londres! E também na parte norte, tal como a Sonic. E se Finchei, hoje tem. Olha, outro nasceu 21 de julho, este nasceu 25, este nasceu 25 de julho, tem 49 anos. East Finchley, Londres, parte norte, Londres. Capital do Reino Unido. Ora bem, porquê é que ele fez esta música? Ele fez esta música porque 6 meses. Foi hoje? Foi. É verdade. Foi aqui um momento para rebentar com os nossos corações. Por acaso? Ora bem. O senhor que fez isto, 6 meses antes, tinha sido... Deu-me a reparar onde é que foi, porque não sei, os ouvintes não ouviram e também não ouviste, mas eu ouvi e deve voltar a acontecer, porque isto, assim que se ouviu, pum, fez um... Foi que arrebentou alguma coisa, ou que foi? É o mais provável, embora nunca aconteceu, assim, ele de vez em quando tem que libertar ar. E o mais provável é que não tenham libertado bem e aquilo rebentou e libertou mal. Está bem. 6 meses antes, esse senhor tinha sido preso por estar, digamos assim, num cottaging. E o que é um cottaging? É um termo britânico. Cottaging! É um termo britânico para caracterizar relações sexuais entre dois homens num sítio público. Num lavatório, num public lavatório, como eles chamam, um tea room. Portanto, tiveram coisas stick, ok, patins cá fora. Dois homens, um e outro. E dizia este senhor que, a partir daí, e ele declarou a sua homossexualidade pouco depois, e a partir daí queria uma maneira de fazer amor diferente, um al fresco, como eles dizem lá em francês, en plein air, em pleno ar, cá fora. Portanto, ele estava a falar da porta fechada, eu comecei a pensar, porque ele deixou de... estava aborrecido de fazer amor entre paredes, com portas fechadas. Portanto, queria ir cá para fora. Tanto é que a referência a este episódio em Beverly Hills chega num certo verso da música que vamos ouvir, que ele diz: I service the community, but already have you see one it, you got it, I never really said it. Ou seja, já fechei serviço à comunidade, mas já fiz, tu sabes, tu vês. Porque ele foi, como é que se diz? A sentença dele foi condenada a 80 horas de serviço comunitário por causa da sua ofensa de fazer troca-troca, assim, coisa. E eu, na altura, pronto, isto ainda tinha uns 60 e tal anos, não tinha a idade que tenho hoje. Na altura, ficava a olhar para aquele vídeo e os polícias a aparecer e. 70 e tal, enganei-me. Os polícias a aparecer, claro que agora que eu percebo que era o. Passados anos percebi que era o retrato do que lhe tinha acontecido e acho, por um lado, são aqueles que têm mente aberta, não é? Fazem as coisas cá fora, fazem o que lhes apetece. Por outro, há aquelas pessoas que passam e pronto, há quem não gosta. E onde é que fica o equilíbrio? Não fica. Mas no geral, let's go outside, vamos lá para fora, não é? É bom, bom. In the sunshine, no sinusol. I know you want you, but you can't say yes. Eu sei que tu queres, mas não podes dizer, não consegues dizer que sim. Mas tu queres, eu sei. Eu sei que tu queres. Foi filmado no dia 4 de junho de 1998. Não quero. Este vídeo satírico. O Marcelo Rodrigues, em 98, que foi o polícia que prendeu, e estamos a falar do George Michael. Polícia à paisana. Ele, na altura, à paisana. e trouxe um caso para o tribunal na Califórnia, 10 milhões de dólares, um processo contra o cantor, que estima a fortuna pessoal de 140 milhões de dólares. Bem, não podia dar um bocadinho à Antena Web, não é? Let's go outside. E esta música sempre foi das que ficava no ouvido na altura, não sei se também está consigo mesmo. Mas este senhor chama-se Georgios Kyriakos Panayotou. Já falámos aqui sobre ele, outros Jogos Olímpicos e tal. Vem de Londres, Londres! Londres! E vai cantar uma música que é do álbum Ladies and Gentlemen, The Bass of George Michael, não sei o que, acho que é. Se não for, passa assim. Mas há uma coisa? Pronto, e é a referência às partes físicas que às vezes lixam o resto. Quer dizer, a referência às partes físicas era a música anterior. Esta é a referência às ideias para concretização de coisas físicas. Lá fora ou cá dentro, por vezes tragam a coisa. O final do programa é muito estranho, diga-se. Mas sempre pontos, que isso é que interessa. Ah, pois, num programa em que tivemos... Foi tão pontos, pum! Exatamente. Num programa em que tivemos o ano Project Team of My Castle, versão 2008, eu respondi com Sonic, It Feels So Good, Guru Josh Project, Infinity, também 2008, Double Morgan, Dance With Me, 20 Fingers, Shot... Pronto, interessa, uma música, procurem depois. Short Rabbit Short, man. Não sei o que, man. Dos 20 Fingers, e George Michael, Outside. É que vai fechar hoje. Ah, bem. Então, para a semana, não sei se há programa ou não, depende se eu for despedir esta semana. Esta música. E sem censura, pronto, não é? É daquelas coisas. In the meantime, take me to the. Lá está, leva-me para os lugares que eu gostaria de deixar. Vamos embora. Ou Josh Michael, dá-me só o meu Londres. Vou fazer um chamado mashup. Com as duas músicas. E eles levam-me para onde quiseres e ela. Até logo!